Sacramento até o Juliette Serra, no solo de 49, libera a direita até Tui Oscar, estacionar frequência livre, pode 4. Tá pronto, Robert? Então, já Bravo, autorizado em Março, Salvador, 500 pés, decola com Proa Sul, coordenação com a torre, aciona 0137, controle 119.8, torre 118.95. Bravo, frequência do controle 19.8, Neymar, confirme o PLB. Zero 1 a bordo, para acionamento e decolagem, chame a torre, 11895, estamos de Bravo, voo. Afri 1, Acela 9, ready for deck. 164 people on board, alternate, confirm, indo, 3 hours and 15 minutes. Turn 3179, approve taxi via main apron, taxi wing, junction holding point. Bear tower 118.905, altimeter searching 1020. Have a nice flight. Via apron, India, holding point runway 10, tower 118.905, NH 1020. Have a nice landing. Tráfego Salvador, bom dia, TAM 3304, informação boa para a cópia Brasília. 304, bom dia, Golf, confere. Autorizado Brasília, VP Zulono 7, pós-conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Argon, Elefa, aciona 5443, controle 119.8. Delta nível 360, conforme rota, pendulou 97, decola na pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, transponder 5443, controle 1198, Ingerel 09. Delta 3304, protegimento correto, reporte quando pronto. Delta 3304. Salve Salvador, bom dia, voo 2196, para autorização para Porto Seguro, Centro Foxtrot. 2196, bom dia. Formação agora, Golf. Ajuste no 020, uma barra distante, cópia. Prepare e saída da Dial. Dial. Good morning, TAM 3179, here holding point runway 10 ready. TAM 3179, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees at 07 knots. Clear to line up and take off runway 10, TAM 3179. Segue perfil de saída dial, Leda, após Porto Seguro, aciona 5446. Controle 119.8. da El Leda, Porto Seguro, transporte 5441 e controle 19-8, ou 2196. Controle 19-6, que seja muito correto, no 62, reporte quando pronto. Tá. Sun 3179, airborne at 56, call departure control 119.8. Departure control 119.8, Sun 3179, good morning. Morning. Muito bravo, torre. Sente tango Índia Bravo, decolagem por conta em risco, vento 1100 graus, 10 nós. Sente reporte fora do solo, tango Índia Bravo. aeronáutica Whisky, aguarde para ingresso. Salvador de voo 1160. Voo 1160 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, cheque trem. Trem baixado e travado, livre pouso na pista 10, sem condese ao vento, cliente 1160. Nono 60, informa o tráfego Robson 44, decolando do L ponto a 3 milhas da cabeceira no 7, não vai interferir com seu pouso. Paciente, ainda não avistou o tráfego. Gente, São Índia Bravo, mantém o setor, aguardando instruções para pouso na 1-7, informa o tráfego Boeing 737, prosseguindo para pouso na 1-0. São Luís Abraço, confirma o local de estacionamento em Salvador. Estamos a Bravo, recorte final no 7. Agora. Tango, Índia Bravo, pouso autorizado, pista no 7, vento 1-00 graus, 08 nós. Papo Papá, Mike Zulu, Mike, bom dia, confirme o horário do plano e destino. Entendi do destino, Felipe Santana, confirme o horário. A coordenação conhece, Mike Golf Mike. Quero no solo 03, primeira próxima direita, taxiway Fox, e chame controle solo em 121, décima 1. Lila na Fox, 121, 60, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette, bom dia. Estamos de abraço. Evite sobrevoo de viaturas e aeronaves, ciente de prosseguir direto para o Pad 5. Câmara 312, bom dia, informação Golf, autorizando Recife, Zebesolona 7, após conforme roda, nível 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5442, controle 119, décima 8. 350, confirma para Salvador. Saída Puca, Jambo, Caju, primeira curva esquerda. 5442, 198, 1 controle. alterações em relação ao outro. No 3192, fechamento correto, no 3, reporte como pronto. Voo 2196 no 06 para pushback, acionamento. Voo 2196 no 62, aguarde. Para. Bravo. Na papal, estaciona a frequência livre. 7, portão 10. Agilizando a Alfa Juliette, portão 10. Papai, Juliette, até Romeu, bom dia. Informação em curso Golf, confirme o pátio e pista que decola. Confirme a altitude solicitada. Manda a gente copiar o Juliette, até o Romeu. Whisky, decolagem autorizada, pista no 7, vento 100 graus, 08 nós. Novemerótico Whisky, decola 07, reporte eixo da pista no 0 livre. Decola da 07, reportará livre no eixo da 0, Novemerótico Whisky. Fazer inicial 2196? 2196, afirma autorizado para chegar de saneamento, reporte eixo. Gente. Quatro, Solo, reporta dados. Meu Novemerótico Whisky, prossiga sobre o voo da Estrada do Coco, reporte estação do pedágio para transferência. Aguarde o instante, cópia número 3. Filativo, reporta no pedágio para transferência, Novemerótico Whisky. Confirme quantas milhas se afasta de Salvador. Verme 39, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. Cheque trem, forma o tráfego Papá 28 Alfa, se afastando do campo. Sim, autorizado, pouso, verme 39. Deixa eu interromper o pronto cópia. Já tem o meu autorizado, Sierra Índia, Zulu Alfa, conforme rota, nível 055. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, restrito inicialmente 1.000 pés, até liberação do controle. Aciona 0264, controle 119.8, torre 118.954. Filhote Romeu, pedimento correto, confirme o governo. Tati, chama a torre 118.95, Juliette Terromeu, bom voo. Voo 2196 para o táxi, confirme, POB 134, 2:57. Voo 2196, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chama a torre 118.95, ajuste no 020, bom voo. Parte 1, 2195, vou dar no 0, voo 2196, boa. O chama é 312, no 3 aguarde. Consolador, November Oscar Whisky, chamada controle 119.8. 20 November Oscar Whisky, mantém referência visual, transfere controle, bom voo. Manterá sobre a referência visual, chamada controle, o November Oscar Whisky, gato. Este hotel Romeu autorizado táxi, reporte na taxiway Romeu para ingresso na pista. Torre, bom dia, de Papapá, Zulu, Juliette, Serra. Juliette, hotel Romeu, confirme o local de estacionamento? Gente, reporte na taxiway Romeu para ingresso na pista. Papá Zulu, Juliette Sierra, ajuste no 020, reporte através da RMA, do final para pouso, pista 10, correção 17. Mamará, através da RMA, autorizado 17 no Zulu, Juliette Sierra. Xaner 6311, no solo 12, libera direita, taxiway Foxtrot, chame controle solo em 121, decimal 1. 21, boa. Com 2196, 110, pronto. Com 2196, autorizado a alinhar e decolar, pista 10. O vento 120 graus, 07 nós. Cruza da galera e decolada no 0 por 1. Bom dia, Chanel 6319, levando. 6319, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, hoje. Zulu, Juliette Serra, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 07 nós. Gente, Zulu, Juliette Serra. Mike Wolf, Mike autorizado, Feira de Santana, conforme rota, 500 pés, decola da 17, proa norte, coordenação com a torre, aciona 0275, controle 119.8, torre 118.95. Com 20275, torre 1895. Primo, decola o Pro Norte em coordenação com a torre 500 pés. Mike Wolf Mike. Com 3304, autorizado táxi. Na parte 1, no Índia, até o ponto de espera. O ponto de espera, chame de torre 118.95, ajuste 1020, bom voo. Não dá gol. 1891, bom dia, mantenha aproximação, reporte passando externo baixado e travado, ajuste 1020. Passaram externo, 891. O 2196, decola o 14, transfere controle Salvador em 119, decimal 8. O 2196. Juliette. Juliette, Xené 63 ou Nuno? É 3 e no 1, mantenha antes da Juliette. Ok. Salvador, tá 3663, informação Golf, 08, para Guarulhos, 340. Então, 3663, bom dia, informação Golf, número 2, para cópia, aguarde instante. Guardando. Hotel Romeu autorizado a alinhar e manter pista no 7. M3 no 1, após a Armand da TAM, ingressa Juliette, portão 2. Após o TAM, ingressa, portão 2, 8, M3 no 9. Passando pela baixo, chegou 8 avião. Mono 891, no avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 099. Pouso, 8 avião. Mike, Golf Mike, Torre Salvador. Mike, Golf Mike, autorizado acionamento, confirme PV? Sim. Então, 3304, mantém o ponto de espera da 10. Bom dia, estação na frequência livre, Zulu, Juliette Serra. Então 3859, pronto, cópia. Cópia, 3859. Então 3859, autorizado Curitiba, conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa. Aciona 5452, controle 119, décima 8. Então 3859, autorizado Curitiba, nível 360. A primeira aerovia, por exemplo, 2 monos, decola da 10, curva direita, saída da árvore, transponda 5452, controle 198, na 3859. Então, 3859. Fechamento correto no portão 4, reposte no pronto. Portará. Então, 3663, pronto, cópia. Estimativo, então 3663. Então, 3663, autorizado Guarulhos, vento Zulu 10, poste Taubaté. Nível 340, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5463, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolando a pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Resolu 10 até Taubaté, 5463. Transponte e controle 119.8, da 3663. Então, 3663, cotejamento correto no 8, reporte para o pushback e saneamento. Para, então, 3663. Erro, pistão 0. Mono 891, no solo no 8, primeira direita, taxa e Foxtrot, chame controle solo em 121, decimal 1. Ali, vai direito, 121. Golf Mike Torre. Ok, sente o Mike, Golf Mike, aguarde para o táxi. Juliette, até Romeu, decolos 18, reporte eixo da pista 10 livre. Vai reportar, está cruzando, está curvando a esquerda presente, Romeu. Sente Mike, é com Juliette, confirme o local de estacionamento. Mata. Sente, reporte curta final, baixada e travada. Final, baixada e travada, já, mais ajuda. Mike, Golf Mike autorizado, táxi, reporte na papá. Curvando no ponto médio, Juliette, Hotel Romeu, já livrado. Gente, Juliette, Hotel Romeu. Torre, Salvador, deu gol no 891. Gol no 891, Torre. Qual que é o frequente do solo, é 1219? 121, decimal 1, gol no 891. 211. Sente Mike, Golf Mike, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções e forma o tráfego curta final para pouso 97. Solo Salvador, bom dia, voo no 891. Moro 891, bom dia, autorizada táxi via Alfa Juliette, portão 741. Alfa Juliette 07. No 00 grau, 08, nós. Autorizado, Porto, Júlio. Alternando Fortaleza com 35. É 312, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Ajuste no 020, autorizado via Índia, ponto de espera, 295, 463, 12, obrigado. Santa 3304, informa o tráfego Cirrus 22, decolou da pista no 7, afastando do campo no, à esquerda do estão no 0 a 1000 pés. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 1 no 0 grau 089. Santa 3304, sente Juliette até Romeu, mantém referências visuais, transfere controle Salvador em 1, 19.8. 19.8, Mike, Eco Juliette, no solo aos 2, 1, efetue 1.8.0, táxi pela pista, reporte da base, pista livre. Romeu, estamos já bravo, bom dia. Confirme intenção de voo. Salvador, Oxalé 6312, espera dar no zero pronto. Oxalé 6312, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. A 3304, decola os 22, transfere controle Salvador em 1, 19.8. 19.8, na 3304. Sim. Mike. Mike Golf, Mike, decolagem autorizada, pista 35, vento 090 graus, 099. Bravo, pronto, cópia. Pronto. Então, já bravo, autorizado, grupo de Zulu, Alagoinhas, afastando 47 milhas, radial 017. O número 500 pés, decola da 107. Proa Norte, coordenação com a torre, aciona 5453, controle 119.8, torre 118.95. Estou autorizado, Salvador, grupo do Lula, amanhã, 5453, 2, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, 9, 8, 4, 12, Tan 3859, puxa o vexionamento no 4. Tan 3859, autorizado, puxa o vexionamento, reporte táxi. Cortará. Vexionamento, Tan 3663. Tan 3663, no portão 8, autorizado, puxa o vexionamento, reporte táxi. Já puxa o vexionamento, chama táxi, Tan 3663. 6312, bom dia. Oi, Salvador, para passar com o Whisky India Delta, se aproximando da rotatória, visual com a 7. Whisky India Delta, reporte no através da Enrimar, ajuste no 020. Confirme o pátio e pista de decola. Crescimento através da Enrimar. Aí nós temos, gente, eu fico 360 da presente pela esquerda, reporte reingressando nacional da 17, informa o tráfego 1R2 da Avianca, curso na final para pouso pista 10, aproximadamente 8 milhas. 360, posto pela esquerda, aguardando para interceptar a final da 17. Primeira curva direita, segue o perfil de saída Arbor, após direto, aciona 5441. Controle 119.8, torre 118.95. Do tráfego Robson 44, mantendo aproximadamente 200 pés à sua esquerda. Afirmativo, Mike, good, Mike, copiou aqui. Confirmando à sua direita. Afirmo, o skin de adelto está mantendo 1.500 pés em 360. Alfa, dando certo, o terremoto correto, confirme o poder. Itaxi, chama a torre Alfa, estamos cerrando. 01 ILS da 10. Chanerme 101, bom dia. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na 10, 6, 101. Papapá, Alfa, estamos Sierra, bom dia. Autorizado acionamento, acionamento, reposto para o táxi. Delta, reporte no final de 3 milhas da pista 17, atento ao tráfego da Avianca. Manda no final de 3 milhas da 17, atento ao tráfego da Avianca, Whisky India Delta. Tá 3859, para o táxi, 170 a porta. Confirme a autonomia e alternado. 4 horas e 10 barulho. Tá 3859, autorizado táxi, via índia até o ponto de esfera. O ponto de esfera, chame torre. 118, decimal 95, ajuste no 020, mongol. Índia, ponto de esfera, 1895, obrigado, bom domingo. Tá 3859. 3859. Pagando, atenção, 1184. Bom, 1184, informa o tráfego adicional, cênica, mantendo a aproximação na final, mantendo a final da 17 para a pouso. Positivo, tá. Final de 3 milha visual com a Avianca no toque na 10, Whisky India Delta. Whisky India Delta, pouso autorizado, pista 17, vento 10 graus, 07 nós. Livre pouso 17, Whisky India Delta. Ajuste no 020, morro. Já pátio, índia, para 10, 118, 95, Ponte Vedra, 3663, Viagra Tio. Janer 6101, no solo 29, libera direita, transfere solo 121, decimal 1. Livrando, transfere 121. Whisky, Índia Delta, informa o tráfego, Bang 737 da Gol, passando agora o marcador externo da final da 10, agilizando na medida do possível pouso. Afirmativo na conta final da 17, Whisky, Índia Delta. Paulo Salvador, bom dia, Janer 6101, livrando. Puxa, 6101, boa, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Táxi via Alfa e Juliette para o portão 11, 6101. Três Salvador, tá 3859, ponto de espera pronto. Tá 3859, mantém o ponto de espera. Para manter. Alfa Tango Serra, autorizado táxi, reporte na Taxi Romeu. ONU 184, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Deve pouso na 10, gol, no 184. Tango Whisky India Delta no solo 31, confirme local de estacionamento. Sente, efetue 180, táxi pela pista, reporte na a parte ali. Autorizado alinhar e manter pista da zero. Ali mantendo zero, tá 3859. Sente o risco Delta India Delta ao estacionar frequência livre. Oito quatro, no solo 32, libere direita, transfere controle solo em 121, décima 1. Direita, 211, 1184. Romeu Zulu, Delta Lima. Bom dia, informação Golf, confirme o pátio e pista que decola. 3663, mantém o ponto de espera. Está 3859, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 00 graus, 10 nós. Decolagem autorizada no 0, está 3859. Gol no 184, bom dia, na Eco. Gol no 184, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04. Autorizado alinhar e manter pistão zero. E manter pistão zero, está 3663. Oi, bom dia, Papai Romeu Samba, você é bravo, bom dia. Sim, Samba, você é bravo, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Ok. Lapa Romeu Zulu Delta Lima, autorizado Lapa, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, inicialmente restrito no meu pés, da liberação do controle, aciona 5476, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Correto, confirme o PAB. Gente, para acionamento de táxi, minha torre, Zulu, Delta Lima. Paulo, Salvador, bom dia, Azul 2772, informação Golf, autorização Porto Seguro. Azul 2772, bom dia, informação Golf, confere, número 2 para cópia, prepare a saída da EL. Gente, da EL. Corrigindo, prepare a saída Coral, 2772. Coral. Plano 3733, pronto, cópia. Prossiga. Então 3733, autorizado Congonhas, via Pizulu 10, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda Motiva, aciona 5470, controle 119 desse modo. Autorizado para Congonhas. O 360 decola da pista 10, via Amperzulu 10, a Dael Leda Motiva aciona 5470 e o controle 11935. São 3733, controle 198. 198. 3733, planejamento correto, reporte quando pronto. Vai reportar pronto. Salvador, bom dia, chama a minha 319 para o Para a nossa cópia. Poxa, minha 311, bom dia, número 2 para a cópia. Informação Golf, prepare a saída da El, transição Motiva. Número 2 para a cópia, da El, Motiva, obrigado, na escuta. Negativo, informa o tráfego alinhado na pista 17 para decolagem, aguarde instruções. 677, após, conforme rota. Nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0277, controle 119 decimal 8. Salvo 2772, autorizado conforme Porto Seguro, nível 180, decolando da 10, primeira curva à direita, Coral, Golf 677-0277-198. 2772, protegimento correto no pátio 3, reporte quando pronto. Papapá, Alfa Tango Serra, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Confirmando Tango, Índia Brava, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Sente Tango, Índia Brava, autorizado ingresso e decolado pista 1, correção 1. Sentido 35, comprou a norte, o vento 100 graus, 10 nós. Alfa Tango Sierra decola aos 3-2, transfere controle Salvador em 119 decimal 8. 9-8, muito obrigado. Tan 3663, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 109. Vagem autorizada, pista 10, Tan 3663. Índia Bravo decola aos 3-9, transfere controle Salvador em 119 decimal 8. 119 decimal 8, por volta. Delta Lima, autorizado táxi, reporte na Babá. Tango, Índia Brava na escuta da torre? Decola os 40, transfere controle Salvador em 119, decimal 8. 198, da 3663. Salvador, é o 63 do Nuno. 63 do Nuno, copia. Prossiga. Puxa, 63 do Nuno, autorizado Guarulhos, VIP Zuluno 0, após Tabaté. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5467. Controle 119, decimal 8. Eba, cruzando 360 na pulo 10. Decola da pista 10, curva à direita. Dael, Leda, Motiva. Transporte 5467, controle operando 1198. Puxa 63 e 1, no planejamento correto, no 2, reporte para o pushback e acionamento. Passa lá. Pushback e acionamento da 3733-0. Então, 3733, autorizado o pushback e acionamento, reporte quando pronto. Zulu Delta Lima, reporte pronto. Oi, Salvador, November Oscar Whisky, rotatória visual com a 7. November Oscar Whisky, reporte no através da RIMAR. Reporte através da RIMAR, November Oscar Whisky. Zulu Delta Lima, mantém a posição. Salvador de gol 2065. Boa, Golf, formação. Autorizado Guarulhos, VPZL 10, após Taubaté. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5507. Controle 119, decimal 8. Autorizando para Guarulhos, nível 360, via Taubaté. Decola da pista 10, curva à direita após a decolagem, na Dael da Linda Mótica. 5507, eu transpondo em 198, controle de saída. Moro 065, corrigimento correto, no 10, reporte quando pronto. No 10, reportará pronto. Pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 07 nós. Informa o tráfego Papá 28 Alfa, na final da 17, efetuando 360, à sua esquerda, aproximadamente 1000 pés. Autorizado, pouso 17, Oxana 62, 50 sem total. Salvador, nome é Verosco, é esse que finalizaram 360, filme visual com a Avianca, na final da novela. Sente novembro Verosco, que efetue mais um 360 pela esquerda, reporte reingressando na final da 17, informa o tráfego a 9 milhas aproximadamente para pouso na 10 também. Vai efetuar mais um 360, com nome Verosco, é 3733, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Autorizado via Índia, até o ponto de espera da 10, lá, 895, ajustado no 020, tenha um bom dia. Obrigado. 48, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego Papa 28 Alfa, efetuando espera na 3 milhas da final da 17, 648. Ah, ok, tem você quer, eu vou levar pra mim. Chame 311, 5 arrebois da Tana, livrar a retaguarda, coordena e buguei de sala, chame táxi. Sim, manda a nave da Tana livrar a retaguarda aí, autorizado, vai chamar para o táxi. Casa 2772 no pote 3, autorizado para estiver acionamento, no pote táxi. O Xener 6250 no solo de 47, libere direita, táxi Foxtrot, chame controle solo em 121 decimal 1. Direita Foxtrot, Papa Romeu Novembro, Erótico Isca, ainda mantém o setor norte, aguardando instruções para ingresso na final da 17. Informa o tráfego Bank 737 da Gol, passando o marcador externo agora. Afirmo, vai manter vai, o setor norte aqui, aguardando autorização. Novembro, Erótico Isca. Bono 648, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Sim, nível pouso no 0, no 648. Me chame a 250, bom dia, autorizado táxi, via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Solo, por gentileza, faça um cheque rádio em densidade 1. Oi, Salvador, o Leandro Arasco, esse que finalizou outro 360. Autorizado prosseguir, final da 7, visual com o